vai ser. Eu quero te rever. Sempre que te encontro dizes que te vais embora. Bem, não tenhas medo do que pode acontecer. Se me queres, vem, dá-me o teu amor agora. Já não vou mais esperar. Tu vais ter que me ouvir. Sei que tu vais gostar. Quero te seduzir. Esta noite não passas. Eu sou. Esta noite não passas, vê lá por onde der. Contigo no escurinho, ai, aí é que vai ser. Let's go, I can take you where you wanna go. Come and get it if you really want it. Let's go, I can take you where you wanna go. If you really want it, you can come and get it. Esta noite não passas, eu só te quero a ti. Dançar o roça-roça e fazer-te feliz. Esta noite não passas, vê lá por onde der. Contigo no escurinho, ai, ai, é que vai ser. Esta noite não passas, eu só te quero a ti. Dançar o roça-roça e fazer-te feliz. Esta noite não passas, vê lá por onde der. Contigo no escurinho, ai, ai, é que vai ser. Nesta quizomba, só nós dois, três juntinhos, sempre a curtir. Tu e eu balançando nesta quizomba. Vem, amor, que hoje eu quero me divertir. Já não aguento um minuto sem ti. Bem que eu estou louco para tocar teu corpo, ficar coladinho e te seduzir. Já estou aqui, pronto para ti, para bailar ao som do nosso amor. Tu vais sentir o fogo em ti. Bailar, tu e eu balançando nesta quizomba. Vem, amor, hoje eu quero me entregar. Tu e eu balançando nesta quizomba. Só nós dois, bem juntinhos, sempre a curtir. Tu e eu balançando nesta quizomba. Vem, amor, hoje eu quero me divertir. Ficar sem te ver, vou beijar tua boca e te deixar louca. Ao som da quizomba, tu vais te envolver. Já estou aqui, pronto para ti, para bailar ao som do nosso amor. Tu vais sentir o fogo em ti. Por isso, vem para curtir este som. Nesta quizomba, só

c'était Bombok, Spoing and Monzine. Et on continue avec Bandalouse, Mississippi, et juste après, Rebecca et Confess. Não posso esquecer aquele amor. Foi lindo aquele sonho que vivi. Foi mais que um simples caso, foi paixão. Deixei meu coração tão distante daqui. O amor não escolhe a hora e nem lugar. Pode ser aqui ou em outro país. Eu sei que era ilusão, mas enganei-me. Eu apaixonei-me lá.

amasses como eu te amo. Tu mudavas logo os teus planos. Se eu pudesse, te daria o mar e o céu. Para te amar, eu dava tudo para te ter aqui. Só a teu lado serei mais feliz. Eu dava tudo para não te perder. És a mulher que completa o meu ser. Comigo. A onda agora é senta aqui no colinho do papai. Vamos pra festa, galera! Bora dançar! Vai! Vai! Hey! Hoje eu cheguei na balada meio triste e derrubado. De repente vi uma gata e fiquei descontrolado. Uma joia de princesa, um tremendo avião. Cheia de charme gostosa, linda, pura sedução. O DJ esquenta a pista, faz a galera pular. De repente ela me olha e me chama pra dançar. Ela tá toda maluca e começa a me arrochar. Senta aqui no meu colinho, vem. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai, vai. Senta aqui no colinho do papai. Vai, vai. Vai, vai, vai, vai, vai. Senta aqui no colinho do papai. Senta aqui, gatinha. Senta no colinho do papai. Vamos brincar. Hoje eu cheguei na balada meio triste e derrubado. De repente vi uma gata e fiquei descontrolado. Uma joia de princesa, um tremendo avião. Cheia de charme gostosa, linda, pura sedução. O DJ esquenta a pista, faz a galera pular. De repente ela me olha e me chama pra dançar. Ela tá toda maluca e começa a me arrochar. Senta aqui no meu colinho, vem. Vai, vai, vai. Senta aqui, gatinha.

minha vida. Só Deus é que sabe, bota a ponta tão feliz. Yeah, yeah. Ninguém me engana que tu és a miúda que me faz sentir calor, sentir o amor, sentir-me bem. Podem falar o que quiserem, mas eu não me importo. Contigo eu sei que eu vou mais além. Essa miúda é linda. Fiz na minha vida linda. Oh, oh, oh, oh. Tô a gostar de fazer coisas que nunca fiz por menina. Miúda linda, miúda linda, tão bonita. Oh, oh. Fazer coisas que nunca fiz na minha vida. Miúda linda, miúda linda, tão bonita. Oh, oh. Fazer coisas, yeah. Essa miúda é linda. Oh, oh, oh. Ela me faz fazer coisas que nunca fiz na minha vida. Linda. Oh, oh, oh. Tô a gostar de fazer coisas que nunca fiz por ninguém. Não, não, não. Por ninguém não. Anodado de la forma que caminas tú. Atónito con lo que me dijiste tú. Tú me dices si te doy, tú me dices si te doy mi teléfono o oh, te doy, o oh, te doy. Eres lo que mi alma mía, mi amor. Lo que mi alma quiere, mía, mía, mi amor. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy María, mi amor. Me llamo María, María, María, María. Cuando tú me llamas respondo con alegría. María, María, María, María. Me llamo María, María. Y yo te confieso, yo te confieso. Te quedas, me vas a amar más y más. Tú puedes ser, mi amor. Llámame con tus dulces, no sé tu calor. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy María, mi amor. Sabina, Billy, Maria, Maria. Et on continue dans le même rythme pour tous ceux qui sont au bord de l'eau, à la plage. Quatre abrazos y un café. Apenas me

Moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à la même heure, de 17h à 19h. Juste après moi, il n'y aura pas d'émission Mavrika. Albino est absent, donc vous le retrouverez vendredi prochain. Mais demain, je pense que demain matin, de 9h à midi, vous retrouverez Christine pour Portugal. Nous connaissons. Donc je vous souhaite un bon week-end et profitez bien, et pour ceux qui sont déjà en vacances. Era mais velha que eu, danada para a brincadeira, costurava numa máquina Singer industrial, de propósito abria as pernas.